3-2-1, Viola está com referências visuais interceptando a final do INS Whisky com o campo à vista já. Na 3-2-1, complete final dos procedimentos, chame torre 118-95. 8-8-9-5, está 3-2-1. Torre Salvador da 3891, boa noite. Estão 3891. Já avistado, cheque o trem, autorizado pouso, ventuna 50 graus, 0619. Ok, livre pouso 90, trem baixado e checado, está 3891. Capitão Mike Bravo Uniforme, via chegada a Mari, desça para o 050, ajuste 10 no 5. Patango Mike Bravo Uniforme, tem condições de voar na flor de Itaco? Pois é, direto Itaco. Tango Yankee Delta, Southern Delta Bay. São 3891, no solo 112, vera direita, via Fox, mantenha minha escuta, Alfa Juliette, portão 02. Libera na Fox Trot, Alfa Juliette, portão 02, São 3891, mantenha a sua escuta. Tango Yankee Delta, prossiga. Senhorita, boa noite. Tango Yankee Delta está parqueado aqui no zero, no principal. Eu recebi autorização para a aeronave estar sendo rebocada para a remota 3, para 3, posição 5 mesmo. Gente, inicialmente mantém a posição e aguarda autorização para iniciar o reboque. Ok, aguardando. Tango Yankee Delta na escuta. Positivo Yankee Delta. Ok, está autorizado iniciar a porção 5. O reboque reporta finalizando parte 3. Ok, autorizado, reportará final parte 3. Obrigado. Patango Lima, prossiga. Como cheque de motores, qual a sua posição? 3 no meu. Está em coordenação que está em freio, era confirma? Já foi para a tua. Ok, estou ciente, a bota finalizando. Alfa Tango Mike, Bravo Uniforme, desça até 4 mil pés, ajuste no 095. 4015, Mike Bravo Uniforme. Pode prosseguir 2000 ou mais breve então? Desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 095. Autorizado o final do procedimento LS-X-Ray. Depressão no 0, repórter estabilizado, Papa Tango Mike, Bravo Uniforme. 2000 é mais estabilizado, mais breve então. sou dono estabilizado, Mike Bravo Uniforme. Batango Mike Bravo Uniforme, complete nosso procedimento, chame torre 118 decimal 95. 1895, obrigado. Torre Mike Bravo Uniforme, passou dona. Mike Bravo Uniforme, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso, pista na zero. Informo que a gente está aqui com o APU ligado, certo? O ATM, e vamos fazer reposicionamento devido à solicitação da intraero. Vamos sair da posição 3 Romeu e remanejá-lo para a posição 3 cheia, ok? Ok, sim, que reporta finalizando. Ok, logo após vamos estar fazendo um reposicionamento do jato. Ok, gente. Apontando o Mike Bravo Uniforme, propõe o cancelamento, prosseguir para 17. Bravo Uniforme, cancelado aos 3, 2 autorizados, a presente iniciar a curva esquerda. Para a base pela direita da 97, reporta na final. Vai chamar a final 17, é mais grave então. Agressão final do ano 7 com o trem baixo checado, Mike Bravo, só. Gente, Patanga, Mike Bravo Uniforme. Autorizado pouso, pista na 7, vento 160 graus, 04 nós. Autorizado pouso no 7, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, solo aos 3-5, confirma o pátio? Tá mais já. Ok, back track autorizado, reporta a pista livre. Gente, boa noite. noite, Mike Bravo uniforme, a estação na frequência livre, boa noite. Salvador, é o Gol, Papa Romeu, Gol, Gol, Gol. Prossiga, Papa Romeu, Gol, Gol, Gol. Autorizado, gate 1-0 para remota 13, reporta finalizando. Ok, obrigado. chega na escuta. Informo, perto do giro, perto do aproximamento. Ok, ciente, boa noite. Salvador, aqui é o Papa Romeu, Golfo, Golfo, Golfo. Término do repórter, muito obrigado, são bons dias. Gente, Golfo, Golfo, Golfo, bom dia. Tá 3170, via chegada Mari, desça para o 050, ajuste no 095.